fazendo pígulo com a gente. Ele abraça no posto da rapaziada lá do Arame. Abração, meu irmão. Família Cobra d'Água, braço forte, braço! E bora sim, balançando, bora aí, Afonso! Afonso, a galera dá valor, é o Mega, Mega Príncipe. Afonso, no Pará já consagrou, é o Mega, Mega Príncipe. Meu parceiro Rogerinho, braço forte, você, Rogerinho! Um abraço forte do DJ, braço, como é que é, Rogerinho? Um abraço, braço, como é que é, papai? Vem, faz um pé aí, meu bem. Silva, o Leo SF e o Super Forasteiro de Bom Abraço Forte, meu irmão. É pode, pode do concurso. Ouro Negro. Pra rebolar, dançando. Pega ela, rebola, me alucina. A galera toda grita quando começa a cantar. É pode, pode no compasso da minha. É você, o Felipe, também o Mano G, o Cleiton Silva, o Bitinho Show. O Traigo, o Robert. Rebola, e os manos da quebrada hoje por aqui na minha ponta esquerda. Aquele abraço. Rebola, beira, rebole na ladeira. Rebolando, bora linda, não pare que rebola. Rebola, beira, rebole lá na ladeira. Rebolando, bora linda, não pare. Josué! Banda, voo livre. Agora, vamos lá, São Forte, meus irmãos da responsa. Olha aqui atrás com a rede, braço forte, vocês, meu pai. Romarinho, e também o seu parceiro Neymar de Mocajuba. Agora vai e vem, mexe você também. Pode, pode no compasso da menina. Venha, porque ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. Isso aí! Pode, pode no compasso. Também o Tchuca pressando, meu cara, Japito na área, abraço, o cara, Japito. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita. Como é que é, Xane Gerea? Sigo! Galera que adora pra tomar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edilson, sou na galera que agora vai detonar. Girando, bora! Vou dar um giro, vou dar um jeito. Dá um jeito, dá! Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. E aí, boneco? Vou dar um giro primeiro no Jurunas, pra ver se tá tocando no seu setor. De lá e vendo para a terra fina. Um abração forte, nossos manos da resposta com a gente, braço forte, meu pai. Tô escutando um barulho no Guamá. Som da galera com certeza tá por lá. Dou um pulo no bairro da queimação. Ver o Edilson e Edilson, meu irmão. Agora me deu medo, moleque. Meu irmão, pelo amor de Deus. Você não marca o espera com a gente. Ele e seu amor, Lolita Mendes, nossa menina. Som da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro no seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edilson. Som da galera que agora vai detonar. Vou dar um giro. Meu parceiro Lorico, meu amigão de longas datas por aqui, meu irmão. Pode crer, Lorico. Receba ele a guarda, bicho, beleza. Rodriguinho Show, toda a família Pressão curtindo o som que eles tomam. Falou, meu irmão, pode crer. Ouro Negro. Não interessa em que bairro vai tocar. Se for o som da galera, eu tô lá. Meu parceiro Lorico, abraçando o forte você, menino. No Brasil. Meu amigo Harry por aqui, abraço forte você, Harry! E a minha Patrícia, junto com o Júnior aqui na Guineua! Tá no quintal de casa, Júnior hoje, né, bicho? Beleza! Olha aí a Miriam na área, meu irmão. A Miriam também é onde tá no quintal de casa, Miriam. Pode ir, menina. Lá de Benfica, mas mora aqui agora no distrito. Grande abraço a você, Miriam. É igual, tinho, arrepiadinho, tinho. Hoje nós vamos lá. Segura o batidão do batidão, marcante, e bora, Dino, Dino, Dino, e bora assim com o nosso hino, nosso hino. Lúcio CDs. Meu parceiro Neymar de Mocajuba, aquele abraço pra você, meu Neymar no preto. Tudo que existe em qualidade, esse som, todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. O som das marcantes. E aí, ó? Com você, melhor da noite, mas vamos, todo nego, todo mundo vai. Chau do Isan, aquele abraço! Encontrar nossos amigos de longas datas, né, bicho? Você, Lorico. Que abraço você, Lorico. Muito bom te ver, Marinho. É do distrito hoje, em peso, os primos de atitude. Também o tio curtindo de DJ Brás, por aqui, meu irmão. Bota essa Marcantinha, marcante, bora! Ei, galera dançadeira que vai pra bebedeira, gosta de balançar, agita a festa inteira, agita a noite inteira, galera dançadeira, girando sem parar. Olha o parceiro Rogerinho, abraço, Rogerinho, meu preto! Um abraço pra você, menino Pangrê! Um abração forte da família Pain, família MF de Boca de Gê Brás, valeu bicho! Um abraço forte, Brás! E é sua diversão! Arrebenta aí, potente! Essa é mais uma produção do estúdio MP Digital. Riquezinho Safadão, também as perigosas, também o Balela com a gente, aí do filme de atitude, Big GDK junto com o seu mozão por aqui de mãe, Billy. Que abraço, menino. E aí, Atila Promoter! Meu amigo Atila Promoter na área! Tá lá aí com o seu clube do Remo que já tá na final, né, Atila? Aquele abraço pra você, Atila! Atila Promoter, o velha guarda do Pará. Chute, Wagner! Aí do time pé! Pé na bola, futebol, pelada de boa! E aí, Afonso! Meu parceiro Afonso, minha fiel área! A fiel corintiana Belém está na área! A Decida Guimarães, também a Gabizinha Paradeu, Anne Souza, aquele abraço pra vocês, ô meninas! Ultra Ouro Negro DJ Brás. Lúcio CDs. Hey DJ. Olha meu parceiro Tarcísio Cobra, também o Platini já por aqui na frente do nosso show. E também toda a rapaziada juntinho com o Neymar de Mocajuba e o Romarinho. Eita, Neymar! Nunca mais vou esquecer do Neymar. Hi, people. I have a good news for you. Um abraço forte pro Júnior Gineá, também a sua esposa, Patrícia Júnior. Um abraço a você, menino. Meu parceiro Piccolo, da oficina Fé em Deus, a oficina que dá o trato nos possantes do Braga, o Joãozinho, do Ege da Sagre, Piccolo. Boladão da Remoçal do Distrito, família Cobra d'Água por aqui, valeu. Ultra Piccolo, DJ Braz, DJ Zão. Ultra Ouro Negro e o seu novo espetáculo de marcantes. Meu parceiro Cleide do 40, também o Diego do 40, Celso da Ceasa, Socorro Jéssica e o meu empresário Marajó, Nari Marajó. Ultra Marajó do 40. Dinando batidão de DJ Live e as musas com a gente. Abraço vocês, tamo bicho. Hey DJ, play a song. DJ, play a song. The hottest dance club in Brazil. Brazil. Márcio do Taquicista do 40, abração Márcio! Um abraço pra você, tá bom, garoto? Hoje, maninho do distrito, hoje em peço aqui! Vamos da quebrada! Também o Pecado Cavanhaque por aqui de Banjo, Gingo, seu grande amor, Tati, Tati. Aquele abraço pra você, Tati. E aí, Pecado? Ultra Pecado Cavanhaque. Pini, Pini, do meu tio Milton, anos da quebrada, aquele abraço. Toda a minha subiradinha do Guajaná com a gente por aqui também de boa. Aquele abraço, subiradinha, tá bom, pai? Valeu! Um abraço forte, Brás! Oh, yes, oh, yes. Axel, yes. Oh, yes. Gostei dos S, S, S. Vamos ajustar os mes, os mes, eita, Afonso Corintiano! Hoje Afonso veio por sinal, veio casado, né, Afonso? A fiel corintiana Belém está na área. A gente ajustava, a galera mandava ver. Tanto tecno pega, não queria nem saber. Tanto toca tecno, a galera não quer parar. É a onda do momento que chegou para ficar. Enquanto a gente ajustava, a galera... Um abraço, um abraço forte para o Ari Conexa com a gente. Que veio de São Paulo para curtir aqui nosso show aqui no distrito. Um abraço, Ari! Do momento que chegou para ficar. Júnior Patrícia! Charles Gineá, que abraço, Júnior Gineá! Que rolava, ninguém sozinho que ficava. Galera, GDA! A galera dançava. Era até que não que rolava, ninguém sozinho ficava. E dança, e dança, e dança, mãe! Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, boy, boy, boy. São Força, família GDS com a gente do distrito hoje em peso, valeu, pai! Valeu! Fiquei amado.

parceiro Billy de Nequera, animação Billy! Um abraço, meu irmão! Aí, menino! Ultra Billy GDK! O que vou fazer sem ter você? Família MF, grande abraço a vocês! E aí, garoto! Toca pra mim, Valsor! Não deixa esse amor! Temos CDs ao vivo, gente, da parte do DJ Sayag tocando ao vivo aqui no distrito. Apenas R$5 aí no salão já circulando. Ou então ali em nosso House Mix, tá bom, gente? Valeu! Toca pra mim. DJ Brás, tocando a trilha sonora de sua vida. Ultra Ouro Negro. Crédito do 40. Não posso mais, não posso mais ver assim. Se teu amor, se você aqui, volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Como é que consegue estar? Estou só, sem carinho, sem você, tão sozinha. Por favor, não me deixe entre mim, meu grande amor. Meu príncipe negro, eu vou te amar. Meu príncipe negro, me deixe. Dançando bola! Vou com destino encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Por que não dá mais? Não me dê só essa solidão. O teu amor, me sinto tão só. Te quero. Volte logo, não me deixe aqui. Tava sendo o Popó da produção do Badala com a gente. Ele também é sua esposa por aqui, Popó. Manda os brothers. Manda os brothers. Principal, você dançar! Atenção, garimpeiros do Ultra Ouro, a maior viagem de marcantes do universo. Hoje não, mas amanhã, Marajó, é nós. Rodriguinho Show também, tudo ruim da pressão, curtindo aqui o suco que eles dão maior valor. Ultra Ouro Negro. Não pode acabar assim, meu bem, volte logo para mim. E aí, PK? Hoje o troféu do PK, Billy de DK. Ninguém tira dele hoje, né, PK? Ultra PK do Cavanhaque. Minha amiga Nandinha por aqui, seu esposo DJ Douglas, hein, Nandinha? Ultra Nandinha das Marcantes. Filipinho, meu Cleiton Silva e os manos da quebrada por aqui na minha esquerda. Aquele abraço forte, toma pai, valeu! Sempre uma câmera marcar, então bora! E aí, manos da quebrada, como é que é, bicho? Vamos pra cima, vai! Não vai embora, não, termine tudo. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Não vai embora, não, vou ser tudo. Talvez num beijo a gente se complete. Meu amigo Henrique MSP, tá de volta aqui no suco aí, dá maior valor, Henrique, pode crer. Eu não vou. Abraço, Henrique! Como vai ficar a minha vida sem você? E aí, Nandinha? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. Sou bom nisso! Jorge, o seu grande amor é bilhões, né, pai? Ultra Billy GDK. Pecado Cavanhaque. Boneco Agnissé. E aí, Sté? Boneco e Águida estão aqui no Som das Marcantes. E aí, Charles? Charles e Júlio de Neves, Chico e Patrícia, um abraço, menina, você! Simbora, simbora! Eguinho, Caio do Rock, também a Dayana, com ele, o nosso volte, menina, tá bom, pai? Vem, Caio! E do empresário Fabrício Miranda com a gente. E o Bebê da Samba. Bebê ou Bebê, né, pai? Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira mãe. Bola que bola, que bola, que bola. Dançando assim, como é que é, mãe? Sendo Pingo também, amassando forte, toda a família Arame com a gente. Também aqui no som. Ultra Black Gold. Simbora, Lúcio! Cristiano, família Paulo Sérgio de Malitua por aqui. E aí, Diego? Abraço você, meu irmão de Malituba! Ratinho e Ratinho! Família MF por aqui, imagina minha ponta esquerda! Aquele abraço a vocês, tá bom? Valeu! Piccolo das Marquetes, hein, Piccolo? Ultra Ouro Negro.